Delta, pronto, Roger. Cliente Romeu Delta, autorizado Salvador, Salvador, sobrevoo farol da Barra, após farol Itapuã, decola na 17, primeira curva à direita, 500 pés, segue litoral sul, aciona 0125, controle 119.35, torre 118.95. Afirma 0125. Que é o meu Delta, protegimento correto, confirma o pátio. Gente, eu tô vendo? Acionamento gás, chame a torre, 118 decimal 95. E aí, que é o meu Delta, vamos ver. Boa tarde, 885, boa tarde, autorizado táxi via Alfa, Juliette, portão 8, pátio. Alfa, Juliette, portão 8, boa noite, 85. Salvador Azul 2714, pronto para o pushback acionamento. Azul 2714, no pátio 3, autorizado, pushback acionamento, reporte táxi. Autorizado, reportar ataque, 2714. Parada, prossiga. Para o acionamento. Acionamento por conta de risco, estou entrando para o táxi. Nossa, o táxi é na terra. Ok. Renata. Não, Renata do controle. Guarulhos, depois 1-0, após Taubaté, nível 360, decola da 1-0, primeira curva direita, segue perfeito saída Dael, Leda, Motiva, aciona 5-1-3-3, controle 119.35. Então, Guarulhos está autorizado, 360, via rota do plano, preso 1-0, Taubaté. Decola da 1-0 com curva direita, Dael, Leda, Leda, Motiva, 5-1-3-3, eu transformo, 1935, Oxana M3, 5, na posição 5. Oxana M3, 5, cotejamento correto, reporte quando pronto. Vai reportar pronto. Coluna 256, autorizada a linhar e manter, que está na zero. Sim, mantenho, 256. Ô Juliette Serra, reporte na Ancer, o ajuste no 096. Azul 4116, sala 20, direita, sala 1, 21, decimal 1. Direita 2, 11 com solo azul, 4116, boa. O 21256, livre decolagem, pista no 0, vento no 20 graus, 11 nós. Iniciando, 1-2-5-6. Alfa, mantém-se antes da Juliette, 4-1-6. Alô, Salvador, o azul 2-7-4 está pronto para o ataque. Temos 56 a bordo, alternando Montes Claros, autonomia de 4 horas e meia. Azul 2714, autorizado táxi via Pátio 1, no Índia, até o ponto de espera, no ponto de espera, chame a torre 118.95, ajustando 017, morro. Autorizado táxi via Pátio, Índia, quando o ponto de espera, 118.95, boa, 2714. Até o ponto de espera, boa, ajustando 017. Tá, 3193, centro da novembro. Então, 3193, boa tarde, Novembro confere, autorizado Galeão, via pela venda 857, após Moussou, nível 360, decola da 1-0, primeira curva direita, segue perfil de saída Dael, Leda, após Irui, aciona 5141, controle 119.35. Foi 0360 Galeão, Upper November 857 até Monstro, decola da 10 com curva direita após, executa da El Leda Irui, 5141 no transponder, 193 para o controle Salvador, até 3193. Com 3193, fica em acionamento correto no portão 2, reporte pushback acionamento. Estarei, obrigado. Pushback acionamento, puxa na M3 ou no 5 na 5. Puxando a 315, aguarde. Claro. Azul 4116, ATR à esquerda, após Juliette, cantão 3. A passagem ATR após Juliette para o portão 06, o azul 4116. Juliette, só fora do solo. Sierra, Clos 23, controle 1, 19.35, bom? Portão para 1. Confira para o 01 agora, para o 4 número 6. Sim, no portão 1. Ok. Nova Paz, Zulu Alfa, Índia. Boa tarde, Novender, confere. Confira a ficha que decola em Fátima. Zulu Alfa, Índia, Bate 4. Gente, aguarda a gente cópia Zulu Alfa, Índia. Oxana M3, 15, coordena com a equipe de sol, Alexandre Dax. Chama a Alfa, Oxana M3, 15. Estão 3560, sem livre pouso, pista 0, vento 1, 1, 0 graus, 12 nós. Entra 3560. Control Real, está 3560, voltando? Prossiga. Há uma indicação de tráfego de altitude na nossa posição 12 horas, ou seja, próximo à cabeceira 10? É um tráfego que está próximo à cabeceira 17, está no ponto de espera. Ah, ok, obrigado. Para. X-ray Papa Mike, tá pronto? Papa Mike chamou? Está autorizado a alinhar e manter no set. Sente mais transponder, por gentileza. Os aeronaves estão recebendo o seu notifcase. Um instante by no transponder, as aeronaves que estão em aproximação para 10 estão recebendo o senhor notifcase. Eu tenho duas aeronaves em aproximação. Alinhe e mantém pista no set. X-ray Papa Mike. Zulu Alfa, e autorizado Sierra November Golf India, conforme rota, nível 085, decola da 17, primeira curva, à direita, segue corredor axé, restrito inicialmente 1.000 pés até a liberação do controle, aciona 5140, controle 119.35. Zulu Alfa Índia, torre 1.18.95 no parte 4, confirme para ver. Zulu Alfa Índia, para acionamento e o táxi, chame a torre 1.18.95, morro. Salvador, 3193 para o posto de acionamento. 3193, número 2 no seu trabalho. Tá 3560, no solo 27, livre à direita, 1211. 211, boa. O Zulu Alfa Índia, o acionamento é critério, chame táxi. 3560, voa autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, Romeo Delta, prossiga. Tá, pode espera. Gente, é o número 2, mantém a escuta e aguarda para decolagem. Aguardando, Romeo Delta. Controle 135. 935, as vezes para mais. Tanque Romeu Delta ali, mantenha no 7. Taxi autorizado da cola da capteira 35. Taxi abaixa a altura até a capteira 35, aguardando para decolagem, o Yankee Romeu Delta. Taxi baixadura até 35, aguardando para decolagem, Romeu Delta. 2714 da Azul, canto 120 graus com 11 nós. Tem livre decolagem, pista no 10. Livre decolagem na 1-0, 2714. 3, 2, 6, ali pela altitude. Que interação? É o Oceaner 6326. 6326, boa tarde, autorizado o táxi em Alfa, mantém a Juliette. Alfa, até antes da Juliette, 6326. Rosalda, fique atento à asa fixa, acabou de decolar da 1-7, o X-Ray Papa Mike vai prosseguir no corredor Axé. Tem livre decolagem, vento no 20 graus com 10 nós. Iniciando a decolagem, está usando a asa fixa e antes da Delta. Solidão sobre o voo no Grão Céu. O Grão Céu, próximo aqui é a cabeceira 35, confere? Afirmativo. Flamengo, à esquerda, entre o eixo da 1-7 e da 2-8. Sim, está autorizado, mandando a minha escuta permanente a 500 pés, o Yankee Romeo Delta. Yankee Romeo Delta. Fora do solo, agora 3-1. Espera pronto. Thank you. Estou achando a minha 3-1-5, ponto, espera pronto. Minha 3-1-5 ali, mantém no 0. Ali, mantém, 1-7. O 2714 decolou agora os 3-1, no controle 119-35. 119-35, boa. 363-2000, mantém aqui no Juliette. Após o táxi do Airbus, ingressa Juliette Portão 3. Após o táxi do Airbus, Juliette Portão 3. Portão 3, é isso ou meia dúzia? Afirma, 63-2000. No 3, então, o Osmer 63-2000. Informa o Airbus da Oceania decolando da 90, mantém o eixo livre. Mantendo o eixo livre, vai manter na posição e até o Delta. Decola da 90, primeira curva direita. Segue o perfil de saída Arbor após Elefa. Aciona 5151, controle 1, 19.35. Autorizado Brasília, 362-0, decolando da 10, curva direita, Arbor, Elefa, Curioso Lula, 7-51-51-19-35. 3321, seu atendimento correto, número 2, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera, no ponto de espera, chame torre 1-18-95, ajuste a 0-16, bom voo. 316, Índia, 18-95, obrigado, bom domingo. 5, informo um tráfego decolando da 17, cumprindo o corredor AXE, ok, uma asa fixa. A gente vai manter a posição e a câmera dela. Do Alfa Índia, reporte quando pronto. Informa o helicóptero à sua esquerda, mantendo o setor, não vai interferir com a sua decolagem. Vento 130 graus com 9 nós, sem livre decolagem do Alfa Índia. Boa tarde, são 3143, ponto 0, 0. 93 ali, mantém pistola 0. Ali, mantém 1-0, 3-1-9-3. Alfa Índia decolou os 36, controle 119, decimal 35. 7119, decimal 35, controle, obrigado, boa tarde, Índia. Boa. 193, informa o helicóptero à sua direita no circuito de tráfego, não interfere com sua decolagem, vento 130 graus com 9 graus. Vai iniciar, 3193. Aqui Romeu Delta. Mantenha a segunda guerra, né? Obrigado. 3193, decolou aos 37, controle de 119, decimal 35, bom voo. 3193, obrigado, bom voo. Eu também. Farol de Itapuã, não interfere com a sua aproximação. Sim, tira o tráfego, 3154, livre ponto. Entra no Delta, não escuta? Afirmativo. Informação de tráfego, Airbus 320 na aproximação da 10. Avisou com 320, autoriza a manter o litoral Delta Tamares, após o cruzamento do eixo 1028 e aproximação da 17. Não compreendi, o senhor quer cruzar o campo, confirme? Negativo, mantenha o litoral até Patamares. Ciente, prossegue então a linha do litoral, chame o controle em 119, decimal 35, bom voo até o regresso. Negativo, 1935. Solo aos 42, Libra à direita, 1219. 211 à direita. Aires, a 31, 54,5. 4065, centro da Oscar, solicita o 340 Campinas. 4065, autorizado Campinas, diga 340. Decolagem na 10, curva direita, subida da El, Leda, Motiva. Via Pésula 10, Subave, Pésula 16, conforme a rota do plano. 5157, transponder, controle 119, decimal 35. Campinas, nível 340, da colada 10, curva direita, saída da Eleta Máxima, salve, Aperzulu 10, Fugazi, Aperzulu 6, Belo Horizonte, Tomode, Aperzulu 30, Campinas. Faz o transponder 5157, controle de 935, Aperzulu 4, Aperzulu 4, Aperzulu 5, correto, então para o pushback acionamento. Bem, faz o 4, só informa caso necessário se aproximar do eixo da 28, ok? O Temer leva em aproximação para 10. Afirmativo. Salvador. 142, 111, pushback pelo menos. É bom estar aqui, Sustenem 142. Boa tarde. Helicóptero, Robson 44, a sua direita no circuito de tráfego da 1-0 não interfere com a sua aproximação. Bem, sai depois da 1-0, você está bom, galera. Eu acho que confere com a escota. E aguarda autorização até o sequenciamento de duas aeronaves para pouso na 1-0. O senhor vai pousar depois delas, ok? E aguarde. Decola pista 1-0, primeira curva direita. Aciona 5167, frequência do controle 119, decimal 35. Autorizado, Filial 240, até Filial da Fazenda 65 visual. Daí a transição coral, saída com curva direita após 5167, eu transponde 1935, eu controle do gol 2009. Correta, poste pronto, gol 2009. autorizado para Serra Brava, Golfo Lima, Galeão, via rota do Bruno, P novembro 857, no jogo 360. Saída da El, Leda, Irumi. Decola pichando 0, primeira curva à direita. Aciona 5177, controle 119.35. Zero aprovado, Galeão, OP 9857. Decola no perfil da Tael Leda Irumi. 5177 transporte, 119.35. Controle de Salvador, é gol 1.659. 40 pontos, ponto, gol no 6.9. Toma na graça. 1076, Juliet Gate 11. I think you're at gate 11, kind of 076. Vou 2009, aguarde chamado de 1 minuto, por gentileza. Após a passagem do 767 da Condor a cauda, quando a equipe Sol inicia o pushback após táxi. Coordenação da equipe Sol após o Condor autorizado para o táxi por 2009. Salvador, Gol 984, informação óbvia, autorização área, tá viu? Gol 984, acho que confere, vamos quatro. Nossa. Cruzado Serra, Bravo Alfa Romeo, via rota do PAN, em último 230, sai da PUCA e Jamo, Aracaju. Recola pista no zero, primeira curva esquerda. Aciona 5405, controle 119.35. Empresário Aracaju, nível 230, rota do plano, PUCA, Jamo, Aracaju. Cola pista 10-5405, troca ponto e 1935 com a preta. Correta, pode falar tudo, 1884. Ah, reportar, gol 1884. Gol 239, tá com 125 a bordo, gol agora de 55, Salvador. Gol 2009, táxi de Apache, Índia, ponto de espera, torre 1-1-1-9-5, ajuda o time de 1-0 no meio. Apache, Índia, ponto de espera, 18-9-5, obrigado, boa semana. Salvador, passarela 2231, informação óbvia, gentileza, repetitivo. Barreira, só se escuta. Gente, passarela 2231, informação, curso Oscar, guarde cópia. 31. Oxa, na minha 321, aproximadamente, informação. Oxa, na minha 321, coordenação aqui, pessoal, após a passagem do Boeing da Rua Calda, reporte táxi. Faz o Boeing da Rua, repasse o táxi, né, 21. Utilizado pushback e acionamento, é forte táxi. Utilizado pushback e acionamento, tomada táxi, são 10.9. Dois, dois, três, um, ponto, cópia. Pronto, três, um. Utilizado Serra, Novembro, Bravo, Romeo, Barreiras, via alta do plano, WISH 4-2. Plano Yankee, New York 160 inicialmente, em Barreiras, Bravo, Romeo, Romeo, modifica para 085, prossegue visual. Decola pista no zero, primeira curva esquerda, no perfil da Momo, transição VATAP. Acena 5403, frequência do controle 119.35. Ok, 2131, autorizado, barreira, conforme 2142, nível 960, pista 10, curva esquerda, Momo VATAP, 5403, 193. Até mais pronto, parceiro 2231. 31. Farol de Sapão, tem uma aeronave em aproximação para a pista 10, uma TR da Azul. Positiva, chamando o Farol de Sapão, o Resistência. Zero 97 no solo 04, livre à direita, no 211. 211. Então, o Azul 4065, espere mais um minuto, ok? O Oxenel 62 já tinha entrado, já iniciou, para evitar que o táxi, o tráfego seja penalizado no táxi, aguarde um instante, será autorizado em seguida. Paulo, gol 1097, levou na Fox Fox, não se escuta. Bono 097, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette. Fala, gol 984, pushback, treinamento, posição 8. Gol 984, coordena equipe só após a passagem do Boeing da companhia Calda, reporte táxi. Após a companhia, autorizado, vai reportar o táxi, gol 984. 2795. Boa tarde, 2795, continue a aproximação, aguardando pista livre. Informe o Boeing da Gol alinhando com decolagem já autorizada e um tráfego adicional, um helicóptero no farol de Tapó em espera, uma Alfa Sierra 65, não interfere com a sua aproximação. Cliente visual com tráfego do Azul 2795. Torrego 1659, pronto para o táxi. POB 184, autonomia de 3 horas e 7 minutos, alternativa igual. Torrego 1659, tem táxi autorizado via pátio, vai seguir o Airbus da Avianca, através do 62 até o ponto de espera via Taxi India. Lá, torre 1895, ajude ao altímetro no 0 no meio. Comida 16, vai seguir o Avianca, através do 06. Via Pátio, Índia, considera da pista no zero, chama a torre 118.95. Boa tarde, bom trabalho. Economia 50, fica lá. Aproxima da Juliette, voo 1097. Mantém a posição voo 097, prevista 09. Mantém a posição, vai lá. Para o táxi, estacionei a 63, 2, 1, 143, 3, 40, até na Confins. 143, 3 horas e 40, Confins, confere? Confere. Táxi via pátio, Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste ao altímetro no 0 no meio. No 0 no meio, pátio, Índia, 195, ao meio, 36. Autorizado, cruzamento do eixo da 0028, as caudas do ATR da Azul, reporte para girar base. Vai, reporte para girar base, passando pela cauda do Azul. Já. Torre, pode confirmar o vento para o 2795? Pelo 50 graus com 7 nós. Obrigado. O 4065 vai coordenar a busca da equipe solo após a passagem do Boeing da Rua Calda, reporte táxi. Pessoalmente, passarei 2232. Resumo guarde. Visual, tá autorizado, sinal e pouso pista 17, vento no 30 graus com 7 nós. Serra Draco. Boa tarde, Sarinha 6321, passa o ponto 04. 3-2-1, muito boa tarde, ali mantém pista no 0. Ali mantém pista no 0, 3-2-1. Mantendo antes da Juliette, o 097. Juliette. Lima direita, solo 211, 2715. Pega após táxi. Gente, após então, quando estiver totalmente pronto aqui, para o pushback, aguardo as instruções. Gente, quando estiver desocupado, o senhor informe para ser autorizado o pushback. É, Azul 2795, boa tarde. Pátio 3, Kilo, Pátio 3, posição 3, Lima. Kilo, Pátio 3, posição 3, Lima, Azul 2795. Alô, Golo 984, pronto para o táxi, 165 POB, Maxi PO, 2 horas de isolamento. Caracterizado via Pátio, Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste altímetro no 0 no meio, Golo 884. Aqui Índia, 1895, no 0 no meio, obrigado, boa tarde. Voo 097, após o tráfego da companhia livrar o pátio principal, ingresso a Juliette, que sai para o 09. Após o colega, ingressa pátio 09, voo 1097. Ali mantém pista no zero. Cruzado Serra, Bravo Romeu, via rota do Pano, autosilou no 7, nível de voo 360, sai da Arbor, transição Elefa, decola pista 1-0, primeira curva direita, aciona 5173, controle 1-19.35. Cruzado Brasília, 360, via Persulo 17, decola da 10, Arbor, Elefa, 5173 no transponder, controle 1935, Tantra 567. Correta, posto no Tantra 567. Decolagem pista no 0, Zantuno, 60 graus, confete 9. Decolagem pista no 0, Guam 65. Azul 465, tem o pushback autorizado, reporte táxi. Confirma, minha autorização foi para Azul 465. Afirmo, Azul 465, reporte táxi. Está mesmo, 465. Passagem 2231, coordena a equipe de solo após o bug da Gol parquear no portão 09, inicia o pushback, reporte táxi. Sobre os passageiros, 04, decolar 16, 11935, controle, bom voo. 1935, obrigado, boa tarde, nós é fã. Agora sim, passarei 2231, não puxe back, eu trago. Pode táxi, passei 2231. 31. Para o táxi, eu vou 4065, está com 4 horas e 5 de autonomia, 121 na borda, alternando e entrar por aqui. 121, confirme a alternativa. Alternando e entrar por aqui. Taxa direita via Índia, ponto de espera 1895, ajuste ao tempo no 06. Taxa direita via Índia, torre 1895, estado de Índia, 4 horas. 3567, após a embreada.